qual é, meu tio? Vai usar essa base mesmo, velho. Porra, velho. Fala sério, meu irmão. Os caras vão te tirar grandão, velho. Parceiro, vai tirar por quê, irmão? Sério, meu irmão. Todo mundo usando isso aí, velho. 20 versões dessa música. Pega aí, galego. Pega aí, galego. Tô ligado também que rola altas aí, velho. Porra, meu irmão. Que isso? Vai dar essa não, velho. Irmão, olha. É, meu irmão. Patrãozinho é sofredor, tá ligado? Ele pediu pra fazer a cena do louco. Eu vou parar. Ô, DJ! DJ, solta a base aí, irmão. Só, pera aí. Solta a base. A noite são bares, zoom, zoom. De semi-glock, role, pointer, dum, dum. E o mano assim vai, fuma mais. Rapidão, os polícia tá no ar. Irmão, por onde eu vou, alguém chorou um barato que não existe. É foda, tu, em memória eu vejo tudo e me lembro de um irmão do vulgo mais medonho. Se é o foda, tira aí. Quero ver sua matraca, um puro rank, um back. Por mais ninguém, são vários, então se cresce. É, não existe a fé, simples como brilho assustador do giroflex. Cenário triste, abre a roda e cai alguém, é triste. Impressionante, um cano e um pano na biqueira ali eu vi, registre. Eu não sei como, véi, só sei que o cano aqui vem na sua mão. Então se esconda, irmão, se esconda. Apague a luz e corra como ninguém. Lembra dos cativeiros, das mordaças e dos reféns. São bares, zoom, zoom. De semi-glock, role, pointer, dum, dum. E o mano assim vai, fuma mais. Rapidão, os polícia tá no ar. São bares, zoom, zoom. De semi-glock, role, pointer, dum, dum. E o mano assim vai, fuma mais. Rapidão, os polícia tá no ar. Que novo mundo não pare, dá um dois na sua vez. A descontração no ritmo chinês. Repare que o sistema assiste tudo e nada faz. Desenvolve, mete um 12, favela vai que vai, é mole. Mome mistério, camburão de faixa azul. Alguém ligou, derrubou um irmão, zum zum. Muita calma, tendo bom maluco, vai na paz. Escapa do presídio, os ratos vêm atrás. Sei que amanhã vai rolar outro baile. Não vou chapar, que os polícia invade, oh. Ó que cena, tenta disfarçar. Até filmou os maquinários e pá. Então, várias fitas, pedalou na grita. Mano lá da leste manifesta o truque. Dizer pra qualquer um, pelos vários que bom. Entender que a escala da favela é dois palitos. O novo mundo não pare, dá um dois na sua vez. A descontração no ritmo chinês. São vários A descontração no ritmo chinês. São vários. Guerreiro, fé em Deus. Guerreiro, fé em Deus. Os maluco é pai e pá. Favela é mó problema, dois motivos e tralala. Não que eu tô achando que tudo se perdeu. Eu vejo as viaturas de alvo, pode ser eu. Pra onde eu for, o barato é louco, Joe. Automáticas rivais assassinam o amor. Uma cena que não existe, mas eu ainda me lembro. Mataram Zé Ninguém antes do seu tempo. Ratos no morro, ratos na vila. Tamanha rapidez, fuzilado aos 16. No tempo de escola, dois palitos já se envolve. Peço que até em Deus abre a porta da sua casa. Então vai, que o ego agita o medo. Mas um caroço que dispara vários manos e o respeito. São vários, zoom, zoom. De semi-glock, role, pointer, dum, dum. E o mano assim vai, fuma mais. Rapidão, os polícia tá no ar. São vários, zoom, zoom. De semi-glock, role, pointer, dum, dum. E o mano assim vai, fuma mais. Rapidão, os polícia tá no ar. A noite são vários, zoom, zoom. De semi-glock, role, pointer, dum, dum. Assim vai, fuma mais. Rapidão, os polícia tá no ar.